chefe da cinto ignorante. Me desculpa, pai, me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cinto ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei. DJ Chifre, porra. Me desculpa, pai, me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cinto ignorante. Me desculpa, pai, me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cinto ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei, confesso.